Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre de hoje. O nosso assunto tem a ver, mais uma vez, com o contexto daquela região do Maracanã, do contexto do estádio do Maracanã, onde estão sendo realizadas obras com vistas à Copa do Mundo de 2014. Nós já fizemos um programa tratando da escola Arthur Frenenreich, já fizemos alguns programas tratando da aldeia Maracanã, porque a aldeia Maracanã é que mais vem à tona nessa discussão, mais sofre ameaças mais imediatas. E agora nós vamos tratar da Rede Nacional de Laboratórios Analíticos do Ministério da Agricultura, Lanagro, que fica ali também naquela região, e é um laboratório em série, um dado novo em série, um complicador, eu diria, porque trata-se de um laboratório oficial e um laboratório que tem um trabalho muito importante, muito específico. E para tratar sobre dessa questão, falar sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o deputado federal Glauber de Medeiros Braga, do PSB do Rio de Janeiro, o Douglas Carrara, que é antropólogo indigenista, professor e especialista em alimentação orgânica, e Jesus Gomes, engenheiro químico e diretor de comunicação da ANFA Sindical, Associação dos Sindicatos dos Fiscais Federais Agropecuários do Ministério da Agricultura, a quem eu passo a palavra e gostaria que abrisse esse programa fazendo uma explanação breve, Jesus, do que é que está acontecendo, quais são as ameaças e se essas ameaças são iminentes ou se permitem uma negociação ao longo do tempo. Pois não, bom dia. Realmente, eu estou aqui para responder perguntas e dar alguns esclarecimentos a respeito dessa nossa instituição. Apesar de estar aqui representando a ANFA Sindical, que é o Sindicato dos Fiscais Federais Agropecuários, que tem também conhecimento em relação a isso, mas o fato é que há 5 anos atrás nós sabíamos desta situação dos eventos da Copa de 2014 e em seguida das Olimpíadas de 2016. Foi realmente alertado que provavelmente nós seríamos removidos dali, mas dentro de uma situação ordenada, uma situação programada, uma situação planejada, em que se inseria estudos, avaliações, projetos, transferências especializadas. Só que durante estes 5 anos a nossa equipe técnica tentou várias vezes negociar com os próprios órgãos governamentais, tanto federal como estadual e municipal, que nós tivéssemos uma contrapartida à altura em que esta transferência se daria sem prejuízos, nem físicos e nem científicos e nem operacionais. Ressaltando que tudo seria à altura igual ao que estaria funcionando, no mínimo, ou uma coisa bem melhor do que isso. Infelizmente, os fatos estão aí. Anteontem iniciou-se as demolições, que é exatamente o laboratório de referência nacional de alimentos, que é o Lanagro. Estão sendo removidos bancadas, equipamentos, com uma ordem da superintendência, sendo com a atuação direta da EMOP, que é do governo do estado, que foi acordo feito, que eles fariam essa transferência física. Só que esta transferência, eu não vejo que ela seja à altura dentro das promessas anteriores, dentro daquilo que deveria ser estabelecido. Essa transferência está sendo acontecendo de uma maneira muito rápida. E vai ser transferido para onde? Para a Rua Barão de Tefé. É em um prédio do próprio Ministério da Agricultura, onde funciona hoje a meteorologia. O Serviço de Meteorologia já, e segundo falaram, existe o acordo de eles saírem e esses laboratórios serem instalados lá. Só que eu não vi nenhum documento, algo concreto, que mencione planejamento, projeto e execução. Você inseriu uma questão nova aí, porque pelo que parecia, primeiro que já começaram o desmonte do laboratório, quer dizer, a transferência já está em andamento. E parece que é a primeira, porque a Escola Freidenreich conseguiu parar a ameaça, a aldeia Maracanã também parou a ameaça por enquanto, mas o laboratório já está sendo transferido. E o laboratório sendo transferido, parece que haverá um efeito dominó nisso aí, porque ele é uma pedra de toque mais poderosa, porque é da União, é do governo federal, essa coisa toda. O segundo dado é que a prefeitura entra nessa questão aí com a empresa municipal de obras públicas, a EMOP. Mas a EMOP é a municipal, né? Estadual. É estadual? Estadual. Bom, então aí, quer dizer, já pensei que já estava entrando, porque essa questão da prefeitura, a prefeitura tem sido omissa nessa discussão desse complexo todo aí. Inclusive, tem um parecer, um tombamento cultural da prefeitura do prédio que era o antigo Museu do Índio. Não, mas eu digo, tem um parecer do município, né, que já reconhece o valor histórico, cultural, para. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos uma situação aí em que a prefeitura, ela fica omissa nessa discussão, e aí por isso que eu estava fazendo a confusão da EMOP, eu digo, quer dizer, então que a EMOP já entrou na história, mas não, a EMOP é do governo do estado. Do governo do estado. Eu gostaria, Jesus, que o Douglas fizesse também uma observação, porque esse laboratório, eu queria saber qual é a importância disso, o que nós estamos falando, quando nós falamos do Lanagro, o público, o ouvinte, a pessoa, o leigo, não está sabendo do que nós estamos falando, do que nós estamos falando exatamente. Bom dia, senhores ouvintes. Sou antropólogo, tenho atuado na questão da defesa do antigo Museu do Índio, da aldeia Maracanã, mas estou atuando também porque eu estou escandalizado com o que está acontecendo, porque a partir de segunda-feira, dia 14, a população está desprotegida com relação à fiscalização dos alimentos que ela consome quando vai no supermercado, mas não somente no supermercado, mas na feira também, porque esses produtos vão passar a deixar de ser fiscalizado pelo serviço do Ministério da Agricultura, que é garantido na Constituição. Então, essa atitude de transferência sem a contrapartida e a instalação de um novo laboratório funcionando nas mesmas condições, cria condições de surgirem epidemias e contaminação em massa da população do Rio de Janeiro, do Estado, e do Espírito Santo, que é a jurisdição desse laboratório. Então, é algo extremamente grave e, com relação ao entorno, é a situação mais grave e que a imprensa menos fala, exatamente por isso, porque se a população souber que ela está sofrendo um risco, uma ameaça de contaminação, de epidemias, tipo brucelose, tipo botulismo, porque as empresas alimentícias vão se sentir liberadas para cometer fraudes, que é o comum, né? É o comum de acontecer. Quer dizer, na verdade, se existe uma fiscalização, é porque essa fiscalização se faz necessária, né? Não só por uma questão sanitária. Fala, Douglas, aqui na frente. As empresas que são realmente credenciadas e registradas, normalmente eles procuram trabalhar corretamente. O problema são aqueles que não são empresa, mas que se fazem de empresa e trabalham clandestinamente fraudando. Este é que é o grande problema. Esses já fraudam mesmo. Agora, então, eles vão ficar... Eles não têm fiscalização. É anonimato. Tá certo. Bom, o programa aqui, eu queria só chamar a participação do deputado, que é o único lugar que eu estou vendo o deputado calado. Até agora, nós estamos quase aqui. Mas é o único que está falando, né? Quase há 15 minutos aqui e o deputado ainda não disse nada. Deputado Glauber Braga, deputado, como é que o senhor entrou nessa questão e qual é o seu papel nessa discussão? Primeiro, bom dia, Luiz. Bom dia, Jesus. Bom dia ao Douglas e bom dia a todos os amigos ouvintes. Eu fui procurado, em primeiro lugar, por Rômulo Spinelli e por Wilson. E a partir deles tive um contato com Jesus, que são do Sindicato dos Fiscais Federais Agropecuários, preocupado com essa situação. E aí solicitando um apoio de um parlamentar federal que fizesse uma articulação junto ao Ministério da Agricultura tentando reverter esse quadro. Fiz um pronunciamento em plenário, depois tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o superintendente do Ministério da Agricultura e a palavra do superintendente para mim foi a seguinte: olha, esse já é um fato consumado, o Ministério da Agricultura já vendeu esse espaço para o governo estadual. O que a gente está procurando fazer é que o laboratório de análise vegetal seja transferido para onde funciona hoje a superintendência do Ministério da Agricultura. Para o laboratório de análise animal, ainda não existe uma posição fechada, até porque o espaço onde funciona a superintendência não teria inicialmente a possibilidade de receber, porque é uma estrutura de natureza maior, mas qualquer tipo de auxílio ou apoio que possa ser dado junto ao Ministério é muito bem-vindo, ou seja, existe uma posição inicial sobre o laboratório de natureza vegetal e não existia uma posição ainda sobre o laboratório de natureza animal. Eu tive a oportunidade de ir ao Ministério da Agricultura, o chefe de gabinete não deu também uma posição definitiva no que diz respeito ao prazo, apesar de ter manifestado naquele momento uma boa vontade no sentido de resolução do problema. Mas o fato é o seguinte: agora a gente tem uma transferência que está ocorrendo sem um prazo determinado para que possa estar funcionando num outro espaço. Pelo menos não existe nenhum prazo público demonstrado pelo Ministério da Agricultura de demonstração de quando e de que forma o laboratório de análise vai estar funcionando. E aí a preocupação é a mesma que já foi demonstrada aqui pelo Douglas, pelo Jesus, né? É a preocupação de todas aquelas pessoas que vêm trabalhando nesses laboratórios ao longo dos anos. A gente está falando aí de 20 pessoas trabalhando como fiscais e mais de 20 pessoas trabalhando na parte administrativa. E a Copa do Mundo é a motivação para que o laboratório teoricamente seja transferido. Mas é importante que a gente diga, mais do que nunca vai ser necessário, principalmente na Copa do Mundo de 2014, quando a gente tem uma previsão de receber no estado do Rio e no Brasil só nesse período, e o estado do Rio é o principal destino turístico internacional, 600 mil pessoas, aproximadamente, só no período da Copa. E quando vêm as pessoas, e aí nas Olimpíadas você vai estar falando de 380 mil pessoas aproximadamente, vêm as pessoas, necessariamente, vem a necessidade de uma análise ainda maior por parte do laboratório dos alimentos que vão ser consumidos pela população. Haverá mais oferta, tem que ter mais oferta de alimentos. A verdade, deputado, esse negócio já começa agora com a Copa das Confederações, claro, com esse encontro mundial dos jovens, que vai ter mais gente reunida aqui do que na própria, claro, Copa do Mundo. Claro. Mas o interessante, nós chamamos aqui a produção do programa, entrou em contato com o superintendente regional do Ministério da Agricultura aqui no Rio, Bernardo Ariston, mas até o momento ele não se manifestou, portanto não temos aqui a versão do Ministério da Agricultura. Mas o interessante no que o deputado falou e que eu acho que a gente deveria detalhar um pouco melhor é que essa área pertencia ao Ministério da Agricultura, a União, a antiga COBAL, não era? Não, pertencia à CONAB, né? Sim, a COBAL. Exatamente. Antigamente. É, né? Era COBAL, era o nome anterior. É, pois é. Mudou de COBAL para CONAB. Porque esse negócio é mais antigo. Isso é mais antigo, do Collor, né? É mais antigo, antes do Collor. Então, esse negócio aí era do Ministério da Agricultura e da União e passou... Foi doado para a COBAL. Né? Não, inicialmente foi doado. Sim, mas foi vendido para o governo do Estado. Sim, sim. O governo do Estado já deu uma entrada, está pagando prestações mensais. Agora, essa negociação, deputado, e aí eu gostaria que vocês vissem isso aí, a possibilidade, claro, essa negociação não exime a União de qualquer responsabilidade, como claro. fez entender o superintendente regional do Ministério da Agricultura, dizendo, não, isso é fato consumado, ou exime de responsabilidade, acabou, já nem existe uma promessa de compra e venda, estão pagando ainda, não tem escritura definitiva desse terreno na mão do governo do Estado. Como é que fica essa situação jurídica disso aí? Eu não digo até que na conversa que ele teve comigo, ele se eximiu da responsabilidade. O que ele quis dizer foi o seguinte, olha, já é um fato consumado em relação àquele espaço. Mas não se exime, não pode se eximir de maneira alguma. Até porque, se a gente for fazer uma análise, no ano de 2012, sem essa quantidade de atividades que o Estado do Rio de Janeiro vai receber, Jesus pode me corrigir, se o dado não for exatamente esse, a gente vai estar falando de aproximadamente 5 mil análises realizadas. 5 mil, foi 4.800 no ano de 2011 e provavelmente mais 5 mil agora no ano de... No ano de 2011 e 5 mil no ano de 2012. E esse tipo de fiscalização é uma responsabilidade direta do Ministério da Agricultura. Que tipo de produtos são? Sim, fala, Jesus. Jesus tem que achar aqui. Não veio da papelada. Ele veio preparado. Trouxe um monte de literatura. Agora o negócio é achar onde é que estão os dados aí. São os dados de... Esse laboratório atende, ele não atende só o Rio de Janeiro. Ele atende, tem uma série de parcerias que foi feito, e até por uma questão de outros laboratórios que foram desativados, até o laboratório do Estado do Rio de Janeiro, que o laboratório do Noel Newton, ele não funciona mais. Né, nesse era outro também, histórico. Exatamente. Então, o que acontece? Essas parcerias que aconteceram aí ao longo dos anos criou uma demanda direcionada para os laboratórios do Ministério da Agricultura na área de alimentos e bebidas. Não é só alimentos, bebidas também, porque ingerimos bebidas alcoólicas, fermentadas, destiladas e não alcoólicas, né? Sucos. Todo tipo de produto que é consumido pela população tem de ter uma fiscalização e tem de ter uma aprovação do Ministério da Agricultura, é isso? Isso até é constitucional. Aquele carimbo do CIF está aí nesse negócio né? Está sim. Serviço de Inspeção Federal. Que a gente via na carne, né? Até aquele carimbo azul. Até hoje, a carne é até hoje, pois é. Não, cancelaram porque aquilo era cancerígeno. Acabou por causa da tinta. Por causa da tinta. A tinta é cancerígena. Olha só. Então, o que acontece? O Lanagro hoje atende demandas de amostras que vêm do Estado de Minas Gerais, de São Paulo, do Espírito Santo, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu digo de redes oficiais, que eles, por não atender, por a demanda deles ser também imensa, eles pedem ajuda Sim. aos nossos laboratórios. Né, e fazemos. Além disso, nós atendemos, além dessa situação, nós atendemos a instituições federais ou governamentais, municipal ou estadual. Receita Federal, quando ela tem apreensões, ela manda amostra para nós. Receita Federal, Polícia Federal, PROCON, Ministério Público. Que de Receita Federal, quando há apreensão de bebidas contrabandeadas ou de produtos in natura que chegam de fora... Isso, vai para nós. Isso, vai ter que ser examinado. E nós estamos ainda, além de analisar essa grande responsabilidade que os profissionais têm, inclusive, de dar as conclusões em laudos, isto gera demandas jurídicas, né? Ações onde aqueles que estão sendo acusados vão se defender. E nós temos que passar por perícias. Então temos que ser, além de analista, peritos também, em defesa da população, porque Sim. na hora que você condena uma bebida que está contaminada com cobre, com álcool metílico, tá? Cobre da cirrose, álcool metílico cega e mata, etileno glicol, que já teve fraude até em produtos internacionais, vinho alemão, aconteceu na década de 80. Então, o que acontece? Você é o responsável direto disso, porque você, o profissional que está ali, o fiscal federal é que está dando este laudo, é que está assinando. Se vem a contrapartida da defesa, nós somos, entramos em processo de periciais em defender tanto o governo como a população, com a instituição do governo, fazendo com que, provar que a nossa competência está ali à altura de dizer que aquele produto é realmente contaminado e vai fazer mal à população. Vai fazer mal à população. Então, você vê a importância disso. É verdade. Né? Como é importante. Há quanto tempo que existe esse laboratório? Há quanto tempo ele faz esse trabalho? É, eu tenho aqui um históricozinho rápido, né? Eu gostaria de... que eu consegui salvar, na época, esses documentos. Foi no segundo desmonte, o segundo desmanche, que foi na era Collor. Sim, né? Quando acabou o Cibrazen, CFP, né? Aquela coisa de Copal. Virou tudo na Conab. Virou tudo Conab. Houve toda uma orquestração para a destruição desses laboratórios, em que, infelizmente, o Rio de Janeiro era a referência nacional. Durante quantos anos ficou essa segunda diamante? Ficou durante 6 anos, mais ou menos, em ebulição, né? Que eu digo assim, em ebulição, porque tudo subia e descia e não tinha uma definição, porque a maioria dos técnicos foram demitidos. Quando fervia, baixava o fogo, aí baixava o fervido. Acelerava, vinha à tona novamente. Então, o que acontece? Um laboratório não funciona só com equipamentos, ele funciona com profissionais especializados e constantemente em treinamento e em renovação. E esse histórico que você trouxe, como é que é? Esse laboratório é o seguinte: o Ministério da Agricultura, em 1934, eles tinham uns personagens, cientistas, né, que naquela época ainda existia cientista, Rádio Nacional. Que se dedicava a isso. O doutor Manuel Mendes da Fonseca, que foi um documento que nós encontramos no lixo, no desmanche do Collor. Esse documento ia ser queimado. Eu peguei e está aqui. Doutor Manuel Mendes da Fonseca fundou a primeira instituição para atender a defesa à população contra os fraudadores. Por quê? O que acontecia naquela época? Você tinha uma quantidade de vinho, a coisa é estequiométrica, né? É calculada, superior à produção de uva. Sei. Isso aí, matematicamente, e em estatística, é dimensionável. Então, estes profissionais sabiam que estava acontecendo fraudes em cima disso. Se está acontecendo fraude, qual era a solução? Se não tinha nenhum órgão fiscalizando para dizer qual é o vinho que é fraudado. Aí o doutor Manuel, junto com a equipe dele, eles criaram o Instituto de Fermentação. Isso em 1934. Em 1934. Foi criado, ele foi criado, ele foi formado. E na realidade ele foi institucionalizado, né, pelo decreto número 549. De 30/12/1943. Por quê? Essa equipe trabalhou durante esse tempo todo formando os laboratórios, que foi aquele prédio lá onde está hoje, ao lado do Museu do Índio. Aquilo ali começou em 1938. E é bom a gente lembrar aqui que de 34 até 43, isso tudo pega o período Getúlio, né? Isso. Ainda bem que não houve descontinuidade, embora tenha havido a ditadura, Não houve a descontinuidade, o que facilitou. Talvez não tivesse nem isso aí hoje. Você está muito bem informado, hein, Luiz? Parabéns, hein? Eu acho que é a idade. O Glauber não tem toda essa informação. Vê no Google. É verdade. Olha, laboratório, o Instituto de Fermentação, o Laboratório Central de Enologia, porque aí lidava direto com vinho, né? O Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas. Tudo naquela região, tudo naqueles prédios ali. E ali mesmo, naquele local ali no Maracanã. Isso, né? Exatamente. Junto do Derby Clube ali. O Instituto de Tecnologia de Bebidas, né? Que é hoje o laboratório, que podemos dizer hoje que é o POV, né? Quer dizer, é a parte vegetal, né? Do Lanagro. Do Lanagro. Que houve uma série de modificações desde a década de 70 até hoje. Né? De Isso aqui vai compartimentando, E o Instituto de Tecnologia do Óleo, que foi muito importante, que ocupava o setor principal, onde é o laboratório de classificação hoje, o laboratório de classificação vegetal. Que nós não mencionamos aqui a importância deste laboratório, que esse laboratório está sobre a responsabilidade direta da Superintendência da Agricultura do Rio de Janeiro. O Lanagro é por incrível que pareça, é um posto avançado do laboratório do Lanago de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Sim. Eu quero. Nós somos subordinados a Pedro Leopoldo e não a superintendência. Sim. Tá? Talvez até uma das razões. Interessante isso. Dentro dessa articulação, qual o poder que nós temos de manter o Lanago funcionando dentro do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, essa história aqui é muito interessante. Ela é muito interessante porque esse Instituto do Óleo, de Tecnologia do Óleo, foi abandonado quando foi criado a Embrapa. Praticamente, desmancharam. Isso aqui era respeitado internacionalmente. Vinha pesquisadores do mundo inteiro. Tinha até painéis lá, há pouco tempo foi retirado. Quer dizer, embora a Embrapa seja também uma empresa de pesquisa agropecuária de grande renome, de renome internacional, ela já nasce com esse vício de origem que é de destruição de uma instituição que era também referência nesse negócio do óleo, né? Isso é impressionante, essa coisa do Brasil. Eu queria inserir aqui uma questão, o deputado, é uma questão política, eu gostaria que o deputado falasse um pouco sobre isso. Essa situação de transferência desse laboratório, de mais um desmonte, digamos assim, ainda que programado com mais calma, com mais vagar e com mais uma desculpa de que vamos transferir, isso não pode gerar uma solução de continuidade para que seja terceirizado esse tipo de trabalho que é feito hoje pelo governo federal, e mais uma terceirização? As terceirizações estão tão combatidas hoje em todos os âmbitos, né, e esferas da administração federal e estadual e municipal. Como é que você vê isso? Mas essa é uma preocupação que tem que ser permanente. Você fez até uma brincadeira relacionada à minha idade, mas é uma brincadeira que tem um valor simbólico importante. Ou seja, eu estou hoje com meus 30 anos de idade, e muito antes de eu nascer, né, essas pessoas que estão aqui hoje, através do Jesus, tendo a oportunidade de se expressar, estavam trabalhando e trabalhando muito para estruturar um serviço como esse. E hoje o que você tem é, num momento exato, a possibilidade, além de estar perdendo o patrimônio, porque essa é uma questão importante, né? Hoje você tem lá, com a desativação do laboratório, da forma como foi feito, um conjunto de equipamentos, que são equipamentos extremamente caros, que é patrimônio público, que a transferência sendo realizada de maneira inadequada, como ela está sendo feita e que está sendo colocada aqui pelo Jesus, ela está fazendo com que dinheiro público seja gasto de forma desnecessária. Se a gente tivesse um planejamento adequado para que esses equipamentos estivessem sendo transferidos, ou seja, uma transferência planejada, com local exato, com prazo determinado, com cronograma a ser cumprido, com uma análise técnica correta da forma como esses equipamentos estivessem sendo transferidos, não fariam com que isso acontecesse. Aí eu já entro na sua pergunta. Ou seja, a preocupação com a valorização do patrimônio público, ela tem que ser permanente. Nesse caso em específico, com o que está acontecendo agora, mas com soluções também permanentes para evitar a terceirização, para evitar a privatização do patrimônio público. E aí eu acho que tem uma questão que é um pano de fundo importante em toda a questão relacionada ao entorno do Maracanã e a todos os investimentos, o patrimônio cultural que tem ali. A gente não pode, de maneira nenhuma, permitir, e é o que está acontecendo, que a exploração puramente comercial ela prevaleça sobre outros pontos que são da mais alta importância, como nesse momento, quando a gente está discutindo a questão dos laboratórios, a saúde da população do estado do Rio de Janeiro. O que deveria ser feito era o caminho exatamente o contrário, ou seja, o que nós devemos e podemos fazer para garantir que as pessoas do Rio de Janeiro, com o investimento que possa vir a ser realizado, possam garantir a sua saúde através de uma análise correta dos seus alimentos. O que está sendo feito é o contrário, ou seja, você explora economicamente, ou seja, o que vai ser feito para explorar economicamente? Sem qualquer tipo de planejamento relacionado àquilo que é o mais importante, o que tem mais valor. A gente está falando da questão dos alimentos, mas a gente poderia estar falando aqui do Museu do Índio, ou seja, poderia estar falando de várias outras questões. Ou seja, o processo está sendo realizado ao contrário do que deveria. O valor está sendo desvirtuado. Primeiro, o econômico comercial, depois a saúde da população do Rio de Janeiro, a cultura do nosso estado, do nosso país. É essa lógica que esses movimentos de resistência estão procurando fazer com que ela possa ter um entendimento para ter um acúmulo de força de boa parte da população. Essa lógica seja revertida, né, deputado, para que beneficie, né, na verdade, a sociedade brasileira. Se não revertida por completo, porque você tem aí um poder que já está procurando fazer com que isso seja estabelecido em determinados momentos à base da força, que pelo menos cada vez um número maior de pessoas possa estar consciente do que está acontecendo, até para que possa também cobrar do poder que está estabelecendo essa lógica. Olha, eu queria chamar a participação do superintendente regional do Ministério da Agricultura, Bernardo Ariston, que está na linha conosco, para que ele também expusesse aqui a posição da superintendência e, por conseguinte, do próprio Ministério do Governo Federal nessa questão do Lanagro. Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto Golo, meu colega radialista. Bom dia, deputado Glauber Braga, que foi meu colega como deputado federal na última legislatura. Bom dia, demais componentes da mesa, senhor Jesus Gomes, representando o fiscal federal, representando a ANFA, e o senhor Douglas Carrara, indigenista, que lamentavelmente, gratuitamente, me fez uma acusação infundada recentemente. É uma satisfação participar do programa, estou à disposição. Sim, eu gostaria de saber, a impressão que nós temos em toda essa questão do Lanagro em si, desse laboratório, é que o Ministério da Agricultura está lavando as mãos. O Ministério da Agricultura diz, olha, esse negócio, esse terreno que era da União, foi passado para o governo do Estado já deu o sinal, já está pagando as mensalidades, a responsabilidade é dele. Se existe a necessidade da transferência, essa necessidade da transferência do Lanagro é uma decisão do governo estadual e não do Ministério da Agricultura ou do governo federal. E com isso, o Ministério lava as mãos, a superintendência aqui no Rio lava as mãos e está isenta de qualquer responsabilidade nesse processo que o Jesus tem dito aqui no programa, que é um processo de desmonte e que causa preocupação e apreensão ao deputado Glauber Braga aqui também ao nosso Carrara, que também está lutando aqui nessa questão, não só do Lanagro, mas também da aldeia Maracanã, que é outra conversa, não é da sua área especificamente, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essas dúvidas todas que pairam em torno da ação da superintendência, da responsabilidade, do papel que ela tem nisso aí. Perfeito, Luiz Augusto. Em primeiro lugar, eu queria deixar muito claro que se havia essa impressão de que o Ministério lavava as mãos, essa impressão pode ser sepultada, porque eu me encontro como superintendente federal de agricultura no estado do Rio de Janeiro desde setembro do ano passado, eu estou aqui há 4 meses, e logo que cheguei aqui, por solicitação da maioria dos servidores desta casa, esse assunto foi colocado em pauta e desde então vem sendo tratado como prioridade. De fato, meu antecessor, que aqui ficou por 14 anos, parece que não deu tratos à bola, porque esse é um processo que vem ocorrendo desde 2010, salvo o melhor juízo. E as coisas vão acontecendo e realmente nenhuma providência vinha sendo tomada. Eu quero dizer que a mesma preocupação do deputado Glauber é a minha. Inclusive, conversamos sobre esse assunto em Brasília no final do ano passado, quando eu estava lá solicitando uma emenda de bancada para a reforma das unidades do Ministério da Agricultura aqui no Rio de Janeiro, que são de fato precárias. É um prédio, nós temos aqui, só aqui na área do Porto Maravilha, três prédios que estão em situação precária. Nós estamos também fazendo esforços para fazer a recuperação, não só por tudo que acontece aqui no Porto Maravilha, mas pela importância que o Ministério tem. E mais do que isso, pela importância que o Estado do Rio de Janeiro tem nesse processo, apesar do PIB agropecuário do Rio de Janeiro ser pequeno. Nós somos o segundo mercado consumidor do Brasil e essa questão da qualidade da alimentação é fundamental. E o Rio de Janeiro tem que ser exemplo. Daí a importância de termos o Ministério da Agricultura aqui organizado da melhor maneira possível. E com isso eu me refiro também ao laboratório, que é de suma importância, e o IMET, o Instituto de Meteorologia também, além da Conab, além da Embrapa e e assim por diante. Sim, Bernardo Ariston é o superintendente aqui do Ministério da Agricultura do Rio de Janeiro, está falando conosco agora sobre essa questão da transferência do laboratório do Lanagro, que é o laboratório nacional, a rede nacional de laboratórios analíticos do Ministério da Agricultura, e eu gostaria de saber se ele teme essa transferência do Lanagro não causará nenhuma solução de continuidade. Os exames que são feitos hoje, as aferições e os cuidados que são tomados hoje com bebidas e alimentos e, em resumo, todos os produtos que são consumidos e que passam pelo Lanagro, eles continuarão passando sem qualquer interrupção? Olha, o Luiz Augusto, nosso objetivo é justamente esse. Nós entendemos que esse serviço é da mais alta importância e não pode parar. Há pouco tempo atrás, alguém do Lanagro, o Lanagro é uma unidade independente do Ministério e sua sede principal fica em Minas Gerais. Alguém de Minas Gerais teria inclusive sugerido a possibilidade de simplesmente fechar o laboratório no Rio. E houve da minha parte uma reação contrária a isso. E nós levantamos essa bandeira justamente com esse objetivo que você acaba de citar, que o serviço do laboratório no Rio de Janeiro não pare, e muito pelo contrário, possa inclusive aumentar. Nós estávamos a princípio numa negociação com a Receita Federal para ver a possibilidade de ocupação de um laboratório da Receita Federal que fica ao lado da sede principal da superintendência aqui no Rio de Janeiro, mas não houve avanço nessas negociações. Então nós, obviamente, usando da lógica, da boa vontade e da necessidade, identificamos o melhor local para a transferência do laboratório, que é um prédio inteiro, né, na rua Barão de Tefé, aqui na nossa lateral, aqui da nossa sede, onde funciona hoje o Vigiagro, que é a Vigilância Internacional. Estamos transferindo o Vigiagro para um andar inteiro do prédio sede, justamente para deixar o prédio da Barão de Tefé disponível para o laboratório. Criamos comissões internas para cadastrar todos os equipamentos e fazer toda a transferência. Agora, obviamente, não houve planejamento, como foi dito aí. Isso é fato, e eu não vou me esquivar disso, porque, como eu bem disse, esse era um assunto que vinha sendo tratado pela gestão anterior e tratado com certo descaso, a verdade é essa. Já há 2 anos, né, Bernardo? Já há 2 anos. Fala. E agora eu entro aqui e tenho que pegar essa tarefa de sopetão. Pegou a batata quente. A batata quentíssima. E o peso dessa batata é enorme, porque, como disseram os participantes da mesa, esse é um assunto da mais alta seriedade e da mais alta responsabilidade. Verdade. Jesus, eu até queria fazer uma observação. Doutor Estão. Só para completar. E pela falta de planejamento anterior, nós não temos orçamento e nem recurso previsto para qualquer tipo de mudança. Então, estamos fazendo nem mudança e nem adequação dos ambientes. Então, estamos estamos fazendo da melhor maneira possível, da forma mais organizada possível, agora, sem a estrutura adequada para isso. Estamos pedindo favor para a Conab, estamos pedindo favor para a Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro e estamos alertando Brasília semanalmente a respeito de tudo que está acontecendo. Ontem mesmo, o material inservível, a princípio, começou a ser retirado para o material que está sendo utilizado seja trazido para essa nova localização com critérios e da forma mais segura possível. Ok. Doutor Eston, bom dia. É o Jesus. Bom dia, Jesus. Tudo bem? Doutor, eu queria ressaltar uma coisa importante que inclusive você falou para mim no momento que nos conhecemos lá no laboratório, é que realmente você comprou essa briga, né? Que você pegou, abraçou essa causa e que realmente este laboratório não iria fechar. E de fato nós temos até documentos, né, que foi enviado que esse laboratório fecharia, sim. Então, é bem louvável, muito louvável. Eu até fiquei impressionado com a sua atitude e louvando que realmente o senhor abraçasse essa causa que buscasse os caminhos mais viáveis possíveis, porque na grande realidade você pegou esse bonde andando, né? É verdade. É, eu estou há 37 anos no Ministério da Agricultura, entrei garoto e assisti praticamente 3 desmontes, né? É, você não é o culpado desses desmanches aí, não é? É, você foi obrigado a entrar nessa situação, mas para salvar. E eu acredito que você vá realmente ir até o fim, porque eu sei que é uma situação de salvamento mesmo. E aguardo e espero que tenhamos sucesso, porque nós estamos no mesmo barco, né? É isso, Jesus. Eu estou associado a você, eu estou associado aos nossos servidores públicos, à sociedade como um todo, ao Estado como um todo. Eu sou um homem público, sou político por opção, faço política com a intenção de promover o desenvolvimento e o crescimento da nação brasileira. Estou superintendente hoje atendendo um convite do meu ex-colega, que é o atual ministro Mendes Ribeiro Filho, com quem eu trabalhei durante 8 anos, nas 2 últimas legislaturas em Brasília. Tenho espírito público e levantei essa bandeira porque julgo ser da mais alta importância essa atividade aqui no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa ser exemplo para o Brasil também nessa questão. Como eu disse no começo, nós somos o segundo maior mercado consumidor do país e nós precisamos garantir a qualidade da nossa alimentação. Legal. E o laboratório é fundamental para isso. Okay. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu queria, deixa o Glauber fazer uma observação rápida aqui. Fala, Glauber. Vamos lá, superintendente Ariston. Bom dia. Tudo bom? Como vai, deputado? Uma satisfação lhe ouvir. Bom dia, prazer. Mestre, eu queria fazer uma pergunta, que ter oportunidade de dialogar contigo no ar. A pergunta que eu queria fazer, sem procurar personalizar, é basicamente a seguinte: se de fato houve uma dificuldade no planejamento da transferência do laboratório, se a gente tem dificuldade nesse momento em ter uma determinação de prazo para o funcionamento do laboratório em outros espaços, então teoricamente a gente já está dizendo que solução de continuidade já teve, ou seja, a gente já tem um problema claro que está acontecendo no presente. A minha pergunta é a seguinte: não poderia ter havido, por parte da empresa de obras públicas e do próprio governo estadual, uma sensibilidade de não começar imediatamente a desmontar o laboratório nesse momento, até que essa solução pudesse ser dada de maneira articulada, garantindo que os equipamentos pudessem estar sendo removidos para um espaço já preparado, para que o laboratório pudesse estar funcionando num novo espaço? Ou seja, a minha pergunta é bastante prática. A gente pode estar tendo uma perda importante para o estado do Rio de Janeiro a partir desse momento. Com certeza. Se o governo do estado tivesse um outro tipo de postura em relação à empresa de obras públicas, a gente não poderia estar tendo uma solução mais adequada para esse caso em específico? E a pergunta vai além: existe ainda alguma possibilidade de diálogo com o governo do estado para que aquilo que ainda não foi feito em relação ao laboratório possa ser garantido, pelo menos nesse momento? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo em número, gênero e grau com suas colocações e digo que o seu questionamento é muito pertinente. Está de acordo com a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Eu queria dizer também que, para que não haja interrupção dos trabalhos, nós estamos tentando trazer por partes o equipamento e que, enquanto essas partes estão sendo trazidas, que o laboratório continue operando, mesmo que minimamente, para dar margem às análises que são necessárias. Com relação à questão da postura do governo do estado do Rio de Janeiro, eu encontrei aqui alguns documentos, alguns documentos que não formalizavam um processo, e rapidamente eu mandei autuar um processo, que é como tem que ser feito, para que a gente tenha uma ordem cronológica das coisas. E um desses documentos que eu encontrei foi uma carta, foi um ofício do governador Sérgio Cabral ao ministro da época, se eu não me engano era o ministro Rossi, dizendo que o governo do estado do Rio de Janeiro estaria comprando a área e que estaria se colocando à disposição para fazer um termo de cooperação técnica para custear a mudança e as obras de adequação necessárias para a transferência do laboratório. Obviamente que eu, me valendo desse ofício, lá de 2010, eu emiti novo ofício ao governador Sérgio Cabral, solicitando a ele que mantivesse sua posição e liberasse os recursos ou desse ordem direta para quem de direito cuidar dessa situação e proceder dessa forma, fazendo a mudança da melhor maneira possível e mais segura possível, e as adequações do próprio que nós teríamos disponibilizado para tanto. E, para meu espanto, deputado Glauber, a resposta foi que, como o valor negociado a princípio tinha sido alterado no decorrer do processo, a princípio seriam 14 milhões pelo próprio lá do museu, pela área do museu, e me parece que o valor final foi 60 milhões, o governo do estado do Rio de Janeiro se manifesta como liberado das obrigações de custear a mudança e fazer as adequações necessárias. Eu, particularmente, e olha que eu sou filiado ao PMDB, ao mesmo partido político do governador Sérgio Cabral, fiquei assustado com essa posição do governo do estado do Rio de Janeiro e não concordo com essa posição do governo do estado do Rio de Janeiro. Agora, com relação ao diálogo, ninguém melhor do que um político como o senhor, como eu, para saber que o diálogo não pode ser interrompido, né? Eu acredito que o governo do estado do Rio de Janeiro não vá se manifestar contrário à manutenção de um diálogo. Se o fizer, estará pecando, no meu ponto de vista, pela segunda vez, o que não é republicano, tendo em vista uma situação como essa. Bom, eu quero aproveitar, então, já que nós estamos aqui com 8 minutos para encerrar o programa... Então... Agora, não posso deixar de dizer... me perdoe, Luiz Augusto. Não, diga lá, e diga, inclusive, fazendo já a sua intervenção final. Não posso deixar de dizer, porque justiça há de ser feita também, que o presidente da EMOP, doutor Ícaro Moreno, está fazendo todo o esforço individual que pode ser feito para ajudar no processo. Ok, aproveitar para me despedir e agradecer a oportunidade de participar desse programa. Não, pai, nós é que agradecemos a sua participação. Gostou, Douglas, você também fazer a sua intervenção final. Bom, eu queria comunicar ao doutor Ariston que, a partir de segunda-feira, exatamente dia 14/1, eu, como consumidor de alimentos aqui no Rio de Janeiro, resido aqui no Rio de Janeiro, eu tenho 69 anos de idade, e além de consumidor, eu sou também financiador, porque eu pago regularmente os meus impostos ao governo federal, e através dos alimentos eu também pago impostos. Então, nessa condição, nós estamos ajuizando uma ação, e não me interessa a sua posição com relação à responsabilidade nisso, porque a responsabilidade disso é do Ministério da Agricultura, e isso é uma questão constitucional. Essa garantia que eu tenho está garantida na Constituição, e isso não está sendo cumprido a partir de 14 de janeiro. E é por isso que nós estamos ajuizando essa ação, e nós vamos responsabilizar todas as autoridades no momento que são responsáveis por essa fiscalização aqui no Rio de Janeiro. Ok, nós vamos voltar a esse assunto, pelo que estamos vendo aí, né? Já temos uma ação ajuizada. O Bernardo, que é o superintendente, vai voltar também aqui para o nosso programa. Eu gostaria que o deputado Glauber Braga também fizesse a sua intervenção final. Olha, primeiro agradecer aqui a oportunidade da participação no programa e fazendo uma manifestação final sobre o fato em si. O superintendente Ariston, na relação do Ministério com o Governo do Estado, ele disse claramente que o senhor Ícaro Moreno, que é o presidente da empresa de obras públicas, está tendo um empenho pessoal na resolução da questão. Se o senhor Ícaro Moreno está tendo um empenho pessoal na resolução da questão para que a coisa não se dê de uma forma abrupta e, mesmo assim, está dando cumprimento à ordem de desocupação, Isso nos leva a crer que só pode haver uma determinação direta do próprio governo do Estado do Rio de Janeiro, no caso do governador, para que a modificação que está sendo realizada da forma inadequada seja revertida. A transferência então, se dê, né? Ou seja, se há boa vontade, mas mesmo assim há o cumprimento da ordem fazendo com que essa modificação seja feita sem planejamento, a boa vontade não está sendo suficiente para reverter os danos. Então a solicitação aqui é bastante objetiva. Que o governo do Estado do Rio de Janeiro, na figura do governador Sérgio Cabral, que possa interromper essa modificação até que tenha um espaço preparado, pronto, planejado para o recebimento dos equipamentos, para que não haja a descontinuidade na análise dos alimentos que tem que ser feito no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, essa é a solicitação, né, que está sendo realizada aqui no ar e que a gente tem que formalizar e vai formalizar pessoalmente ao governo, até porque tem patrimônio público envolvido nesse caso em específico. Exatamente. Douglas, a sua... Para encerrar. Só para esclarecer, a gente está contratando um escritório de advocacia para defender, no caso seria uma ação popular, para defender, no caso, eu que seria um dos titulares da ação. Sim. E, provavelmente, acusar o Ministério do crime de prevaricação ou de peculato, pelo fato deles não estarem cumprindo uma determinação constitucional da Constituição de 1988. Tá certo. Jesus, você agora para encerrar. Quero agradecer aos colegas aí, os amigos... Douglas Carraras, deputado... Fala aqui no microfone, José. Deputado Glauber Braga. E o convite que foi feito à Anfa Sindical, a qual eu fui convidado para participar desse debate. E a minha preocupação, a partir deste momento, é que, apesar dos, em função dos fatos ocorridos nessas duas últimas décadas, ou três, o que eu ouvi foi... sempre desmanche, sempre desmontando, desarticulando. Eu não observei muita coisa a nível de construção. Seria muito bom que os nossos políticos, né, os nossos colegas também, que posso dizer que estamos sempre praticando política todo dia, porque somos consumidores, somos pagadores de impostos e de repente nós somos os gestores também, que observasse aquilo que acontece em países do primeiro mundo, ou digo assim, países que dão valor aos cunhos técnicos e científicos e valorizam perfeitamente as entidades que trabalham a nível de laboratório, de pesquisa, de fiscalização, e que os profissionais são altamente especializados, são treinados, renovados, é uma evolução constante. Infelizmente, eu, durante esses 30 anos de ministério, eu não observei isto. Eu gostaria que, a partir de agora, os colegas que estão envolvidos com isso prestem atenção e busquem os fatos e encaminhem as soluções, porque temos aí as instituições técnicas e científicas, temos as universidades, as escolas técnicas e temos os convênios internacionais. Então, precisamos avançar e um pouco para o futuro, porque estamos parados aí e com a possibilidade de voltarmos à idade da pedra. Ok. Bom, nós temos aqui um e-mail que é o lanagro2012@... Não, não é mais. Qual é o e-mail? Diga aí, qual é o e-mail? laboratorios.agro@hotmail.com laboratorios.agro@hotmail.com para você acessar isso e obter mais informações, pedir mais informações. Eu quero agradecer a participação do Jesus Gomes, engenheiro químico e diretor de comunicação da ANFA Sindical, Douglas Carrara, antropólogo, indigenista, professor e especialista em alimentação orgânica, ao deputado federal Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, que também acompanha esse debate de perto, e ao Bernardo Ariston, que é o superintendente regional do Ministério da Agricultura aqui no Rio de Janeiro, que prontamente participou conosco aqui pelo telefone. O Tema Livre vai ficando por aqui. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós vamos voltar, mas você já sabe que esse assunto voltará à nossa pauta, né, Luciana? Esse assunto vai render pano para manga. Bom dia para todos, até amanhã. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.